pequeno crocodilo na água à cauda espadana, pois no meio do rio Nilo vai passar uma semana. Roque! Roque! O que é que o faz sorrir? Que será que ele agarra? Peixinhos para engolir com a sua bocarra.